Tuberculose que se pega todo dia, cuida muito que se cria na janela, é constante e recente, a morte da ideia, sei que todos descansam, eu quero também, mas o som vai passando. Mas nem parece, até parece carnaval, com suas fantasias, eles tentam se exibir, essa nova doença é minha também. Vou rolar os dados com essa cala de armadura, te dá e fortificando, continuando a aventura, visto de debruçado na sacada. Abruçando de dor no palácio de justiça, pega um plástico e cuidar de mim. Seja sempre minha mulher maravilha, me acompanhando. Você ser nitente, abanho minhas faltas, concede meu relógio. Oi, tudo bem? Como tu estás? Eu te adoro, você é demais. Por isso eu prego a morte da ideia. Mas o que eu estou passando? Olá, as meus dados, abruçando de dor, então abanho minhas faltas. Sei que todo descanso eu quero também. Elas vão se exibir, continuando a aventura. Seja sempre minha. Pois eu te adoro, você é demais. Abanho minhas faltas. E a cara coloca que se pega todo dia. Não parece que aparece carnaval com essa clara de armadura. Siga a morte da ideia, essa nova doença é minha também. Vou rolar os dados no palácio de X e continuando a aventura. Só que eu sou sonidente, mas todo descanso eu quero também. Real tuberculose que se pega todo dia. Quando parece que aparece carnaval, real tuberculose que se pega todo dia. Quando parece que aparece carnaval, real tuberculose que se pega todo dia. Quando parece que aparece carnaval, real tuberculose que se pega todo dia.